Cheguei! Caraca, fala, doido. É. Família dinossauro? Chegou. Fala, Dino. Não, mas hoje é dia de falar de... Adivinha? Que? Sou. Ama de ouro. Nossa, bicho, na moral. Você tá igual o Edu falando do... Pronto. Tá igual o Edu... Pronto. Tá igual resolvi, Edu resolvi RPG, o problema. Né? Resolvi o problema. Tá igual o Edu... Tá igual o Edu falando do Final Fantasy VI, já não aguento mais, mano. Já resolvi o problema. Caraca, mano, bicho é já acho que com ele da chamada? Cara, é muito besta. Isso aí é privação de liberdade da criação, hein? Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, muito triste, Flávio Azevedo. Fala, galera, e vamos falar de Pobeto Triste. Caraca, não faço ideia do que ele tá falando. Gugu, cara, Gugu fala assim, Pobeto Triste. Caraca, nossa. Gugu, depois de qual feijoada? É, porra. Deus, junto aqui também, Nilson Lopes. Tristeza é ver alguém jogar RPG que me dá, mano. É isso que me dá. Tristeza. Olha aí, olha aí. Também aqui junto, Taylor Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão. Ó, já vou avisando, hein. Eu assisti o Coringa ontem, então hoje eu tô mais louco que o Batman. Caraca. Tristeza, Luiz. Olha aí, olha aí. E hoje, pessoal, um convidado mais do que especial. Na verdade, nem é convidado, né? Praticamente de casa, Jorge! E aí, pessoal, você quer saber de cena triste? Eu vou apelar. Era isso? Porra, que bosta. Era hein? Isso. Que bosta, hein? Realmente foi triste mesmo essa foto. É, cara, bem triste mesmo. Não, é traição. Realmente foi triste sua fala, cara. Olha aí, olha aí. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí pelo nome do episódio, as artes ou até mesmo os spoilers que nós soltamos no grupo do Facebook e no grupo do Telegram, hoje nós vamos falar dos momentos mais tristes dos animes, aqueles momentos que a gente fica assim arrasado e depois vai pro banheiro ficar em posição fetal lá no cantinho. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você também concorda com o ditado lá que chorar na cama que é lugar quente, mas você não faz isso, você chora lá no Facebook, então chora lá com a gente no nosso perfil, que é o facebook.com/machinecast. Se você tuita suas dores de cotovelo, aqueles momentos tristes, marca a gente lá no nosso perfil, que é o @machine_cast. Não se esqueça que nós também estamos lá no Instagram, onde você pode postar aquelas fotinhas dos seus momentos tristes e marcar a gente, que é o nosso perfil, @machinecast. Agora, tudo isso e lugar onde o choro não tem vez, porque lá todo mundo só ri é de chorar, é no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. Foi tanta referência que meu lencinho de papel tremeu. Então, gente, procura o MachineCast. Nós estamos em todos os agregadores. Estamos no Google Podcast, no Spotify, no iTunes, no lencinho que você usa pra chorar. Em qualquer coisa que toque podcast, bota lá, adiciona lá MachineCast. A indicação vai pra aquele pessoal, aquela pessoa que chora nos velórios. A carpinteira, não, carpideira, né? Carpideira. Tá difícil, pra, hein? Pra se jogar no caixão lá na cova. Eu vou com ele também. É. Essas coisas. Você indica pra carpideira. É, em vez de, ficar ali chavecando a viúva, vai lá e indica o cash pra carpideira. Certo, pessoal. Então, dados os nossos recadinhos, então vamos nos preparar aí para chorar muito, né? Ficar arrasado. Certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Do que você tá falando, papai? Por que eu tenho que cuidar da mamãe? É melhor se refugiar em um lugar bem longe daqui. Eu vou me encarregar pessoalmente de eliminar Majin Buu. Ah, ah? Mas, senhor... Trunks, Apesar de ser meu filho, não tive a delicadeza de te abraçar nem quando você era um bebê. Hã? Deixe-me abraçá-lo. Pai, mas... O que foi, pai? Por que tá fazendo isso? Fico com pena. Cuide-se bem, filho. Doeu muito, Trax! Por que você fez isso? Leve os garotos o mais longe que puder. Não perca tempo, Piccolo. Está bem. Por favor, cuide dele. Vegeta, você vai morrer? Só quero que me diga uma coisa. Se eu morrer, vou poder ver Kakaroto no outro mundo? Não adianta dizer mentira só para te consolar. Então vou dizer a verdade. Isso será impossível. Você matou muita gente inocente sem compaixão. Seu corpo será eliminado. E a sua alma será levada para algum lugar onde Goku não estará. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos aqui então começar a nossa cast. Porém, antes nós vamos tirar uns minutinhos para falar dos momentos tristes hoje em dia. Mas antes de falar dos momentos tristes, vamos fazer um porém antes do porém, olha aí. Nilson, né, esse cast aqui é o cast 161. A gente já vem há algum tempo, já há bastante tempo com essa pessoa no cast. Eu acho que, né, finalmente chegou a hora de efetivar ela, até porque tem mais pessoas aí pra entrar na equipe, então as vagas vão... O quê? Vão... Eu vou presenciar esse momento, velho? As vagas, né, vão aumentando, vão liberando, chega um, chega outro, né, mais pessoas estão vindo, então hoje nós vamos finalmente fazer a efetivação. Então, seja muito bem-vindo ao MachineCast, Tênis Fábio. Ué? Mas eu... Caraca, velho, na moral, é muito maldito. Eu pensando que ele ia efetivar o Flávio, porra. É, o Flávio? Por quê, cara? O Flávio tá me sacaneando, porque todo programa tu me dá boas-vindas. Caraca, velho, na moral. Não, tu tá. Até então, tu tava como, né, convidado em teste e tal. Já que passou um tempo, a gente não efetivou. Se tu lembrar, a gente nunca disse, ó, agora finalmente ele é do cast e tal, né? E hoje está sendo efetivado aí. Oficialmente. Eu vou protestar, hein? Inclusive, já tá registrado em cartório desde o final do cast sobre. Destruição da nossa infância. Sim, que sim. Eu fui oficialmente convidado. Cara, mas é que isso daí. Mas é que assim, os trâmites legais, judiciais, essas coisas, tudo por trás da. Acabou o período de teste. É, por trás do microfone, entendeu? Tem um período. Que a gente tá no Brasil. Exato, a burocracia demora, porra. E agora, cast. Eu acho que a efetivação do estagiário ou do convidado passa por um sorteio honesto. É, Totinho Blue, deixa eu só perguntar uma coisa. Aquele dinheirinho na conta já caiu? Como é que tá? Caiu. Depois a gente conversa sobre isso. Então era um estágio de 10, era um período probatório de 10 episódios ali, né? Passou tranquilamente e hoje está sendo efetivado, olha aí. Eu não entendi por que o Jorge achou que o Flávio... O Flávio é estagiário, cara. Eu tô efetivado com o estagiário, cara. Ô, velho, na moral mesmo. Timblu, peço licença bem rapidinho pra falar uma coisa. Flávio, busque o meu café. Você é maldito. Aqui. Ô, velho, na moral, eu só quero falar uma coisa. Não tem aquele meme que eu boto direto o molequinho chorando, já entendi? É o Flávio agora. E agora? Ok, então vamos lá. Momentos tristes hoje em dia, gente. Os animes que eu tenho assistido atualmente, dificilmente tem um momento triste, assim. Talvez aquele do daquele, Flávio, tu que sabe o nome, aquele do fliperama lá, dos videogames. High Score Girl. Isso. Aquele anime, ele é um drama misturado com videogame. É bem legal, cara. Pra quem gosta de referências, as coisas aí, assiste lá, é bem legal. E tem uns momentos tristes ali. Não, não chega assim a ser arrasadores, mas tem uns momentos bem, bem assim, que te mareja os olhos, assim. Claro que no meu caso, que sou do sul, sou gaúcho, é só suor masculino pelos olhos, entendeu? Não. Não é nada de choro, nem nada dessas coisas. É só um suor masculino. É testosterona saindo, entendeu? É isso. Não acreditamos. Flávio. Cara, pra mim, cara, última vez assim que eu fiquei meio marejado, cara, foi vendo o Full Metal Alchemist Brotherhood. Foi a parte do Cerbero lá, da Quimera, que o cara transforma a menininha e o cachorro num bicho. Eu não assisto essa porra e então não faço ideia do que tu tá falando. O Jorge sabe, né? Complicado, cara. Entendeu? Era a garotinha que era... Cara, não é pra contar o anime, mano. Só menciona. Vai dar spoiler aí demais aí, porra. Falar isso aí já é um baita spoiler pra quem não viu. Então, Nilson. Assim. Cara, não lembro, cara. Anime novo, não... Só se o Castlevania valer, vale. O Castlevania novo, vale. Ué, por que não valeria? Sei lá, porque alguns falam que não é anime, é só porque é japonês com um negócio em inglês. Com eita, pô, da onde tiraram isso? Inglês. Sei lá, eu vi uns caras falando isso, que não é... Ah, porque não é feito não é no Japão, não é anime. É isso? Pô, é anime. O traço é anime, eu acho anime, né? Mas mesmo. É anime, cara, porra. O que importa é o tipo da produção, então né, Então eu vou falar que quando o Drácula deixou a esposa dele morrer, cara, e aquilo lá foi triste, mano. Os caras botaram a mulher. Isso aí que tu tá falando é injusto, cara. Ele não deixou, porra. Não deixou? Claro que ele deixou. Claro que não, porra. Ele não tava em casa, como é que ele vai saber? Ah, ele foi viajar, mano. Tu tá doido? Ele tava dando uma banda. É, tava dando uma banda que ela pediu pra ele andar pelo mundo, lembra? Pra conhecer as pessoas. A tristeza é que botaram a mulher no fogo e falaram que ela era bruxa, só que ela fazia ciência, né, cara? Exato. É, não é mais condizente com a época, né, cara? Tudo a ver. É, a ignorância humana o que mais dói, né, Nilson, nisso daí é que isso realmente acontecia. Isso que é foda. É realmente tenso mesmo essa época aí. Mano. Foi triste, realmente, cara. Jorge. Vamos lá. De hoje em dia, deixa eu pensar direitinho um momento aqui. Ah, desculpa aí. O cara tem 1 milhão de anime que vê. Ah, realmente. Eu vejo anime pra caramba. Bom, tem o Goblin Slayer. Tem um momento bastante triste em que... Vários aventureiros no começo da aventura vão lá, entram numa dungeon, vão lutar contra os goblins, mas todo mundo acaba morrendo. Eita porra, isso é triste por quê? É triste porque você vê que os caras tinham todo o futuro, só que morreu todo mundo. Caraca! Mas tá aí. Foi que eu quis dizer. Alguém conhece esse anime, hein? Eu não. Goblin Slayer? É um das. Se não me engano, da temporada do ano passado, cara. Não, eu nunca nem vi. Deve ser bem triste. Que dia foi isso? Que dia foi isso? Nunca nem vi. Fábio, vai lá, Fábio. Cara, eu acho que um que, assim. É, deu uma baqueada quando eu assisti, foi o Ataque de Titãs. É, bem no comecinho, quando a mãe do principal do Ataque de Titãs, a mãe do Eren, ela é devorada por um titã na frente dele. Caraca. Essa cena foi pesada. Caraca. E assim... Maluco. Eu tenho vontade de assistir esse anime aí, mas não tive coragem. Esse anime é punk. Complementando, foi de outubro a dezembro do ano passado. O quê? O Goblin Slayer que eu citei. Ninguém liga, cara. Se você não ligasse, você não tinha me convidado. Não. Não ligo mesmo. Tu tá aí, tu sabe por quê? Tu veio tampar o buraco do Edu. Ô, louco! Ai, não. Ó, se você falar isso, Edu gosta, pô. E ele nunca vai ficar sabendo que ele não vai ouvir mesmo esse cast? Ah, esqueci disso. Fábio, eu quero assistir esse anime aí, cara. Mas esse anime não é um que tinha saiu uma temporada há um tempão atrás e agora saiu outro, ou é filme? Não, Ataque de Titãs, saíram dois filmes live action, né? Mas ele tem uma... as temporadas dele são bem concisas, assim, sai... Acho que, inclusive, se não me falha a informação, é um dos animes mais assistidos agora do Japão, né? Olha, sim. Interessante. Pois aí eu quero ver, eu tenho vontade, porque saiu vários memes, né? Na internet, coisa e tal sobre isso daí. Oi, meus lindos, aqui é a Janeide, pessoal aqui do Machine, fez de tudo comigo, me abusou, me bateu, Foi ótimo. Gente, compartilha e comenta no cast. Abraço. Certo, então agora vamos sim nos entristecer, relembrando aqui dos momentos tristes dos nossos animes antigos. Porém, nada melhor do que começar com aquele famigerado e delicioso sorteio honesto. Era disso que eu tinha medo. Então, roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Taylor Fábio. Opa! Olha! Esse é o prêmio por estar sendo efetivado hoje, né? Olha só, o peão lê. O dinheiro caiu, né? Direitinho, o dinheiro, mano. Caiu direito. Jogando na cara. Não, pior, jogando na cara do outro, mano. Nossa senhora. Depois só passa o recibo lá pra ver se deu tudo certo. Mas voltando pro que interessa aqui. Eu já vou começar apelando, né? Vou falar de, assim, uma coisa de um dos animes que, claro, são um dos que mais apelam pra dramaticidade. E essa cena em específico, eu vou dizer, foi uma das poucas que me baquearam quando eu assisti, que foi a luta do Shiryu, né, de dragão, contra o Shura de Capricórnio no desenho, na série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, a morte dos dois. Ah, Shiryu! O Shiryu ainda está lá na casa de Capricórnio. Pediu aos outros três que pulassem, mas você não o fez. Isso quer dizer que você não tem confiança em pular? Ou está assustado por ver as fendas que eu fiz? Se eu também tivesse pulado, todos nós teríamos sido mandados para o inferno com seu segundo ataque. Ah, impressionante. Para deixar que seus amigos escapassem, você preferiu ficar aqui. Pois vai se arrepender, rapaz. O meu nome é Shura, o Cavaleiro de Capricórnio. Eu vou esmagá-lo com todo o cosmo que me resta. Não vai sobrar nada de você. O quê? Shiryu! Shiryu! Shiryu! Vamos embora daqui. Yoga! Shiryu preferiu ficar em Capricórnio, arriscando a sua vida. Portanto, não podemos perder tempo neste lugar ou o esforço dele será em vão. Você tem razão. Vamos embora. Vamos. Shiryu, não lhe darei adeus. Eu sei que o verei mais tarde. Caraca. É, dos dois, mais ou menos, né? Mas até aquele momento era a morte dos dois, né? Tá certo. Sério que você achou essa tão triste assim, cara? É, cara, porra! Cara, a cena ali... Cara, tô até triste porque... Pode falar. Ih, já... A cena ali já vai começar o embate dos dois. Cala a boca. Como é que é? Como é que é, Flávio? Filha da puta! Para com essa porra aí! Vai lá de novo, Flávio, vai lá. Pô, a cena final ali que dá o, né, já... antecipando aqui, a cena final que dá o embate dos dois ali, que o Shiryu resolve utilizar aquele golpe do último dragão. O último dragão, né, que era proibido pelo mestre, que o mestre tinha proibido ele. Tu já reparou, Fábio? Ô, Fábio, tu já reparou que todos os golpes do Shiryu é proibido? Imagina a fodacidade dele. Quando ele ia lutar com o Seiya lá. Nunca dê esse golpe quando estiver extremamente cansado. Isso significa se matar. Pá, daí vai lá e dá o colo do dragão, você mata ele. Aí mas, agora... Pô, que ele vai... Exato, que ele dá aquela encoxada no Shura, né? E eles vão subindo. E aí ele... Me perdoe, meus amigos. Me perdoe, porra, mestre. Tal, tal, tal. Agora é com vocês. E aí dá aquele... Uma cena, né? Que todos eles meio... Todos eles param e olham, né? Pro, todo mundo chorando, né? O cosmo dele desaparecendo. Pô, aquela cena é... Mas deixa eu te perguntar. Quando você viu esse episódio, antes de ver o próximo, você achou que o Shiryu morreu mesmo? Achei. Lógico, eu porra. Eu achei que tinha morrido mesmo. Lógico. Eu achei que tinha morrido. É. A princípio, todos eles morreram ali, ô Nilson. Pra gente, todos morreram. Até o último episódio. O Yoga já tinha morrido. Não, porque depois que mostra o Shiryu lá no... Com a armadura de Capricórnio, depois... Não, mas dele, isso aí, né? Mostra lá na saga de Asgard, cara. Tu tá doido? É, É, a abertura do Shiryu, e do Yoga e do Seiya é só a partir de Asgard, né? Não, mas essa aí é uma abertura de vestindo a armadura de outro, quer dizer? É. Não, isso aí é a primeira abertura. Isso aí é a cena do filme. Não, é. O que o Neus tá falando é que o Shiryu lá em Asgard, quando ele tá passeando pelo gelo, ele fala que na época os amigos dele, quando chegaram na casa de Sagitário, ele estava vestindo a armadura de Capricórnio. Mas isso só aparece lá na saga Asgard, entendeu? Não é no episódio Explica seguinte. Explica como ele sobreviveu, né? Isso. Como ele voltou, né? Exatamente. Ah, tá. É, eu não lembro direito do como é que foi o pós, né? Como é sim, que, sim, sim. É o que o Neus tá perguntando. Cenas e é que o Neus tá confundindo, mas por isso que ele quis... Mas eu lembro exatamente quando eu assisti o episódio na TV, porque até então era uma coisa meio... Claro, já tinham alguns outros, onde personagens já tinham morrido e tal, mas Cavaleiros, ele foi impactante por isso, né? Pelos personagens sim. realmente morrer e a gente se apegar a eles. É, naquele então, momento ali tinha morrido o Ikki e o Yoga. Exatamente. É. E quando, aí, tipo, eu na Na época, eu não tinha ideia que ainda tinha Asgard depois, que tinha Poseidon, enfim, que existia Hades. Tipo, eu só uma correção, o Yoga ia morrer na outra. Como assim? É Capricórnio, Aquário... Mas o Yoga já tinha morrido antes, lembra que ele tava congelado? Aí ele ressuscitou ainda. Não, ele ressuscitou, mas... O Yoga morre duas vezes, porra. Yoga já tava em pé andando já. Eu sei, porra, mas o Yoga já tinha morrido uma vez. Uma coisa que eu digo, mano, eu só digo uma coisa pra vocês: o que acontece na casa de Libra fica na casa de Libra. Mas, Fábio, realmente essa morte do Shiryu é triste demais, realmente. Todo mundo com suposta chorando, morte. Né? É, suposta. É, não, e tinha umas BGM, umas que tocava dos Cavaleiros do Zodíaco, sim. né? Que era aquele, porra, aquilo ali. Só aquilo ali já deixava o peão triste, né? Sim. Mas eu acho mesmo e que... E qualquer cena tocava, né? Agora, quando tocou ali, que ele vai subindo junto com o Shura, né? E a gente vê que o Shura, apesar de ser um babaca, mas ele não é o Cavaleiro Mau. E aí que ele começa a se tocar com aquela coisa toda e tal, que o Shiryu se despede, né? E que no final ele se sacrifica pra que o Shiryu... Mesmo assim, a gente acha que o Shiryu morreu, né? Então fica aquela impressão. Porque já vários outros cavaleiros tinham morrido ao longo do anime, né? Mesmo que fossem de prata, enfim, e até alguns de ouro. Ah, mas a gente não ligava pra nenhum deles, né? Eu acho, né? Não, a gente não ligava, mas isso já dava pra gente uma certeza que esse anime, ao contrário dos outros desenhos que a gente estava acostumado na época, realmente o camarada morria ali e já era pra ele. Então, quando o Shiryu... ali, que ele se despede e tal, ficou aquela impressão. Essa Sim. porra vai acabar e vai morrer todo mundo no final. Já. Tipo filme de terror, né? É. Eu sou o vencedor, Shiryu. Não! Mas como? Não pode ser? Eu não posso tirar? O meu braço está afundando aos poucos. Shiryu, você vai... Isso mesmo. Eu não tinha intenção de soltar o cólera do dragão. O que você disse? Se eu realmente tiver conseguido alcançar o meu sétimo sentido, então devo ser capaz de dar aquele golpe. A técnica que foi proibida pelo meu mestre. O golpe proibido pelo mestre ancião de Libra dos Cinco Picos? Não sei o que vai acontecer depois que eu usar esta técnica, mas posso assegurar uma coisa. Ambos morreremos com certeza. Vou levar você comigo, como prometi. Que truque é esse? Você logo vai saber, Shura. O cosmo do Shiryu é... Sinto muito. Eu não obedeci, mestre. Por favor, amigos, lutem e protejam a deusa Atena por mim! Mas o que é este cosmo? Olhem aquilo! Não pode ser. Shiryu, você usou o último dragão, não é? Na verdade, eu sabia que esse momento chegaria. Shiryu. Ah! Você é um homem que vive pela justiça e não para si mesmo. Você daria sua vida pelos outros. Viver para a justiça em vez de fazê-lo para a sua segurança é bonito. Porém, triste, Shiryu. Eu não posso acreditar. Dizem que Athena nasce de tempos em tempos para lutar contra as forças do mal. Saori é a pessoa que lutará contra o mal daqui para frente. É uma pessoa tão importante que quando ela se desvencilhar do mal, a paz voltará ao mundo. E não existirão crianças e nem adultos sofrendo. Shiryu. Shiryu. Você não deve morrer. Ah, o que é, Saori? Shiryu, você lembra? Shiryu, você disse que você e os outros voltariam comigo, independente do que acontecesse. Ah, por favor, me perdoe. Eu fiz o melhor que pude. Estou certo que Sei e os outros vão salvá-la, mesmo que eu morra. Shiryu. Este é o cosmo de Athena na qual Shiryu acredita. É o mesmo cosmo que eu senti bem fraco daquela vez. Achei que não tinha matado o bebê por piedade, mas eu estava enganado. Eu não consegui me mexer por causa do cosmo do bebê. Ninguém pode fazer isso a um cavaleiro de ouro. Exceto por Athena. Eu estava muito orgulhoso por ser o cavaleiro de ouro mais fiel à deusa Athena. Mas o que eu fiz foi tentar matá-la. Eu cometi um erro imperdoável. Eu não mereço... Não mereço ser um cavaleiro de ouro. Perdão, Shiryu. Perdão, Aioros. Shura. Shiryu, você não deve morrer. Você é o homem que merece viver e continuar lutando para proteger a deusa Athena. Mas, Shura... Já tinha uma carga emocional vindo da Casa de Leão, que teve aquele sacrifício, né? Isso, o Cassius lá e coisa. Cássio, mas o Cavaleiros do Zodíaco, tem, principalmente nas 12 casas, tem vários momentos extremamente tristes. Uhum. Sim. O Fábio acha essa parte triste do Shiryu, realmente, ela é triste. Mas na minha humilde opinião, que é a que importa realmente aqui, né, entre nós, é claro. A primeira morte do Hyoga lá. Que ele fica congelado. Cara, o Camus chorando, congelando ele, é extremamente triste, cara. E olha uma coisa engraçada. Essa cena em espanhol, ela é mais triste ainda. Eu não sei explicar por quê, cara. Mas se vocês assistirem essa cena do Camus congelando o Hyoga, em espanhol, ela é muito mais triste do que a dublada clássica ou a original em japonês. El cosmo de Hyoga ha desaparecido, al igual que el fuego en la tercera casa. Mi ejecución Aurora parece haber terminado contigo con su aire congelado. Hyoga, duerme en paz. No pude cambiarte, mi plan no resultó. Pero habrías muerto de cualquier forma de haber seguido adelante. Probablemente esto fue mejor, porque no tuviste que morir dolorosamente. Déjame sepultarte. Es la única cosa que puedo hacer por ti. Perdóname, caballero cristal, por haber tomado la vida de tu querido pupilo. Yo no quería hacerlo. Aunque ese era el destino. Era muy cálido, demasiado humano, justo como tú. Este ataúd de hielo nunca se derretirá. No importa cuántos caballeros dorados traten de romperlo. ¡Ya! Yoga, tu cuerpo va a permanecer como está, para siempre. Aunque tu alma vaya al cielo, tu cuerpo permanecerá en esta casa de libre eternamente. Adiós, Yoga. Adiós, caballero cristal. Espero que me perdones algún día. Eu não sei. Porque ele fala alguma coisa do tipo: Maria, eu sou seu pai. Eu acho realmente essa do Camus, realmente eu na época eu chorei mesmo, cara. É, cara. Tá, acho que ele afunda o da navio mãe, da mãe do Yoga, né? Sim, é o aquela desespero toda... do Yoga, a gente tava tudo sofrendo ali. Mas a do Shiryu foi impactante justamente por tudo que aconteceu ali, cara. Porque ele. Primeiro, ele não foi junto com os amigos, ficou ali porque ele sabia que se... Que nem ele falou, né, Fábio? Ele falou que se ele pulasse junto com os amigos, ele ia morrer, eles iam morrer todo mundo no segundo golpe. Paulo. Depois ele... O Shura mete a mão no coração do cara e ele fica chupando a mão dele pra dentro. Uhum. Caralho, velho. Depois ele corta o braço do Shura. É. Puta que pariu, cara. Vou te falar, só coisa louca. Hoje em dia não teria uma cena dessa nem a pau, viu, velho? Me diz uma coisa, Nilson. Hoje em dia, teria mesmo uma cena dessa nesse da Netflix? Nunca. Nunca. Nem sangue já sai, mesmo. Mano. É, nem sangue sai, mano. Agora, sabe o que me deixa mais triste? É não tá o Edu agora aqui pra fazer o mestre Rosando as Cinco Ervas. Pra fazer a voz do mestre agora chorando. Porque o mestre chora. O Doku, ele chora, né? Ele chora. Cena. E quando eu vi o mestre chorando, eu falei, agora fudeu, agora morreu mesmo. Não, e a... Eu não sei imitar o mestre, tá? Essa cena do... essa cena do mestre chorando é legal, mas tem um outro... Uma outra saga, eu não lembro qual é a saga, que o mundo tá acabando, e aí o mestre chorando fala assim, acabou o Shiryu... Que é engraçado, né? Triste, é engraçado. Mas eu não lembro que saga é, se é um filme, o que que é. Mas é o mestre lá nas Cinco Cachoeiras Chorando. É o filme do Lúcifer, não? Ah, é o filme do Lúcifer. Acho que é o do Lúcifer. Ah, pode ser, pode ser. Mas, ô Fábio, sabe o que que é que mais entristece? Não é, talvez nem seja a morte do Shiryu, mas é mais pelo que passa pra gente a questão do heroísmo, o sacrifício, sim, entendeu? Uhum. O sacrifício que ele faz é muito impactante. Amizade, né? Nossa, cara, imagina. O mestre até falava isso, né? Quando ele tava chorando, que o Shiryu sempre se botava os amigos, os negócios, sempre, sim, à frente dele, né? Exatamente. Além da cena ser triste, aquela carga dramática, uhum, pra mim, assim, na eterna quinta série do Rio de Janeiro, quando eu falava que meu signo era de Capricórnio, o pessoal falava assim, foi aquele que tomou aquela carcada que foi até o céu? Era triste pra mim. Ah, mas teve vários que tomaram, né, cara? Eu tive sorte de nascer no mesmo mês do Masami Kurumada. Então, é Sagitário. O meu cavaleiro é o Sagitário. Já tinha morrido, é o pior cavaleiro. Já morreu antes de começar. Já morreu póstumo, já. Cara, já começou póstumo. O meu signo é o melhor cavaleiro de todos, porque precisou de 3 cavaleiros numa exclamação de Atena pra mandar ele pro ralo. Não, tu tá falando de outra saga. Tu tá falando de outra saga. Você tá falando de outra saga. Ali o Wick sozinho deu conta dele. Onde faz? Deu uma carcada. Deu uma carcadinha nele e ele levou pro saco. Eu acho que já rendeu muito caldo pra esse angu aí. Já, Fábio, deu o que deu. Excelente momento. Esse momento realmente é impactante. Não é o que mais me impacta em toda a saga, mas é sinistro. Ver o mestre ancião chorando, ele que já deve ter visto quantos... Porra, no mínimo uns 4, 5 discípulos morrer, né, cara? Não, sim, foi o que eu falei. Hoje em dia, eu acho que eu já devo ter visto a saga toda umas 3 vezes, né? Sim. E agora quero até rever no Netflix. Até hoje eu acho que tem momentos mais impactantes, tipo a morte do Siegfried, pra mim é mais impactante. Mas eu quis puxar um uma coisa que foi impactante pra mim lá em 1990 e lá vai pedra. Sim. Quando eu vi na televisão. Sim, sim. Né? É, foi isso que eu quis puxar. Não, e puxou bem. Sensacional. Realmente é um momento extremamente impactante. Spider-Man. E aí, pessoal, aqui é o Spider. Vocês acham que as pessoas me irritam? Não, elas me irritam muito. Aproveita aí e já indica o cast pra alguém, pô. Então tá, então vamos para o próximo aqui, olha aí, olha aí. Nilson, vai lá, Nilson. Bom, cara, eu vou falar do Hokuto no Ken, cara. Ixi Maria, que porra é essa? First of the North Star. Isso, aí você manja. Olha. Que o Kenshiro é o cara que herdou a arte marcial milenar lá, que é a arte suprema. Esse anime, até o Jorge consegue falar um pouco melhor que eu assisti umas 5, 6 vezes completo. É, dá pra fazer muita coisa, porque ele tem muita parte triste, cara. Como ele é um anime pós-apocalíptico, cara, acontece muita coisa que você chora mesmo, cara. Você chora quase toda hora nesse anime, cara. Porque, é sério, mano, a parte que eu vou querer falar é o seguinte, isso que eu tô querendo dizer é que dá pra enumerar, porque o anime é muito triste, realmente, mas... Eu escolhi o seguinte, no episódio 11, acontece que nas viagens do Kenshiro, no deserto, ele encontra uma senhora velhinha que cuida de várias crianças. As crianças foram abandonadas e realmente é uma época dura para as crianças. E o que acontece? É muito difícil encontrar água nessa época. No anime. Ah, é tipo um Mad Max. Pior, cara. É bem pior, mano. Ah. Aí, realmente é parecido mesmo o estilo do... Você acertou. E aí o Kenshiro, o que que faz? Ele vai e ajuda eles a tentar fazer um poço. Né? Porque a mulher... A veinha fala que ela nunca vai desistir e tal. Aí o molequinho pequeno que fala que ela é uma véia rabugenta, que ela não esquece as coisas. Aí o que acontece, cara? No meio disso tudo, os menininhos é feito como refém da quadrilha dos bichos lá que veio, que viu que o Kenshiro conseguiu fazer o poço, né, pra eles. Rapaz, ele pega, amarra o moleque, né? Amarra o moleque numa corda, bota de cabeça pra baixo, cara. Ia jogar o moleque dentro do poço, mano. Aí, cara, quando o Kenshiro vai, chega na hora, consegue matar os caras, só que ele pega e coloca uma dinamite nas costas de um moleque com a corda e de outro. Aí os dois saem correndo pra um lado e um outro pro outro. Aí não tem como ele salvar os dois, mano. Putz. Ele conseguiu pegar um e jogar a dinamite pro alto explodir, né? Aí a veinha, cara, viu aquilo, saiu correndo, pegou o moleque, conseguiu pegar a menina a tempo, jogar a dinamite pro alto. Só que como ela é muito velha, ela fez o esforço máximo, além de correr muito e ter jogado a bomba, a explosão, não tem um... Acho que como a explosão foi muito grande... Sim. Ela morreu, cara, protegendo o moleque. Putz. Rapaz, nessa hora, o Kenshiro virou Satanás. ele fala, vou matar todo mundo, mano. Puta, rapaz, minha. Rapaz, ele vai, cara. Ele fala bem assim no final do episódio 11, que é a continuação, né? Ele fala bem assim, eu vou caçar o Warriors, que é a gangue, né, que matou... Sim. Tentou matar os moleques e matou a velhinha. Falou, vou caçar vocês até o fim do inferno, ele fala. Rapaz, ele mata todos eles, até o que fez isso, cara. Mata todos. Mas ele mata de uma forma tranquila. Tipo assim, porque ele tem um golpe, cara, que só dele encostar, ele poca a cabeça do cara, mano. Estoura. E mostra mesmo a cabeça do cara abrindo e o sangue estourando assim, saindo sangue, cara. Passa tranquilo hoje em dia, né, Nilson? Não passa. É um anime que é muito mais brutal que Cavaleiros do Zodíaco em questão de gore, cara. Caraca, Nilson, olha só. Eu tenho uma coisa com esse anime que é o seguinte. Eu conheço o anime, sei que é fodástico esse anime, mas eu nunca assisti. Eu só jogo os games desse anime, todos os games que tem eu jogo, desde as outras plataformas e coisa e tal, até as atuais. E até algumas participações. Ele também participa de alguns outros jogos ou outros animes, o personagem, não? De outro quê? De outros animes de outro, ele participa? Ele não participa daquele Jojo não. Bizarre, não sei o quê? Não. Você tá confundindo. É porque o traço é parecido, o traço oitentista é parecido. Deve ser. Alguém assistiu... Provavelmente ele deve ter participado de algum Jump All Stars. Pode ser. Jorge, assistiu esse anime aí, Jorge? Eu ouvi falar muito, vi muitos comentários, mas infelizmente até o presente momento não vi. Olha aí, Fábio. Sabe o que é mais engraçado? Sabe como é que eu conheci esse anime? Assistindo o primeiro filme que passava na Rede Globo, se eu não me engano, muitos anos atrás, que era o Guerreiro da Estrela Polar com o Gary Daniels. Aí eu, cacete, que filme e tal. O filme era meio B, assim. Aí eu assim, pô, que filme legal. E aí quando começou a vir, né, essa coisa de internet, a gente pesquisar e tal, eu vi que era baseado nesse anime, né, First of the North Star. E aí foi onde eu assisti, assim, não assisti muita coisa, acho que assisti os 10 primeiros episódios e depois comecei a jogar os games, né? Mas, assim, como anime, não me cativou muito. Eu assisti uns 10 episódios, mas pode até ser que seja, né, coisa da época, mas eu achei todos os personagens muito bombadões, muito grandão, aquela coisa muito fora da realidade. E sim, mesmo porque o He-Man não era assim, né? O He-Man não era assim. Mas eles eram exagerados, cara. Eles eram, nem o Goku também era assim, né? Não. Mas se tu olhar o Kenshiro, por exemplo, quase que um gigantismo, né? O troço ali, né? Se é, o Cassius e o Dócrates não era assim também. Porra, mas é um ou dois, ali era todo mundo. Não. Até a velha que aparece no primeiro episódio é gigante. Nós estamos falando de um anime de 80 e poucos, cara. Ele foi um dos primeiros. Ele é antes do que de Cavaleiro do Zodíaco, cara. Sim, mas eu não tô falando que é um pensamento meu hoje em dia. Até sei que é um anime bem legal. Que na época te causou uma estranheza e não simpatizou. Exatamente. Na época me deu estranheza. Mas você sabe por que os caras são assim? Tá vendo? Você não... Porra, não, fala aí, cacete. Eu não tô justificando. Eu tô falando a minha impressão que eu tive na época. Até porque eu tinha parado de assistir anime há um bom tempo. Acho que eu, como a maioria dos brasileiros, né? E o Cavaleiros do Zodíaco remeteu essa coisa toda. E quando eu assisti o Kenshiro, por causa do filme que eu assisti na Globo, pra mim foi muito diferente de tudo que eu assisti. Então, eu confesso que foi um certo preconceito. E por isso eu não continuei com o anime. Mas não tô dizendo que ele não é legal. Sim. Até porque, assim como o Team Blue, eu joguei vários jogos dessa série e todos eles são legais, né? São jogos bons. Os jogos são legais, né? Exatamente. Cara, o anime eu também nunca fui procurar o anime justamente por causa que o anime tem alguma coisa ali que não me chamou atenção, entendeu? Sei lá, não entendi porquê também. Nota do editor. Não consegui encontrar o anime dublado. Então não faz sentido passar o áudio original. Mas nem é tão triste assim. Mas assim, Neus, eu não conseguia, procurei aqui essa parte que tu falou da veinha morrendo. O episódio 11. Eu não consegui ver, mas os ouvintes, principalmente aqueles que não conhecem, não vão ouvir aí pelo menos o áudio, né? E quem quiser procurar, depois procure aí, provavelmente vai gostar. Eu acho que o anime realmente é bom, só que na época não deu pra ver, enfim, até hoje. Não, o anime é bom, é muito bom o contexto da história, tudo que acontece no anime é bom. Sim. Ele é um anime, além de muito triste, fala muito de realidade. Ele não é um anime que foge da realidade, foge muito da realidade, entendeu? Sim. Então eu vou procurar assistir pelo menos esse episódio aí pra ver o que acontece depois aí, pra ver se o anime é bom. Eu sei que os games eu gostava muito, pelo menos os games era muito bom, cara. Eu só não entendi porque, que nem o Fábio ainda consegue explicar por que ele não gostava do anime. Eu realmente não sei porquê, cara, porque eu vi várias vezes o anime. Eu acho o seguinte, vocês têm que pegar de novo pra ver. Talvez. Porque é um dos, pra mim é um dos melhores animes que eu já assisti, cara. Olha aí. Beleza, era isso? Mais algum detalhe ali na morte da velha, alguma coisa assim? Não, que ele só vai caçar o cara e mata todo mundo, acabou. Ótimo, bem sucinto. Que delícia, cara. E aí, meu ouvinte gostosinho. Aqui é o Douglas Ganso do Chorume. Tá gostando desse episódio? Então recomenda para aquele amigo seu que tá tomando sorvete, lambendo saborosamente, sexualmente um palitinho. Vai, recomenda lá! Então vamos para o próximo aqui, olha aí, Flávio! Olha eu aí, rapá! Então, como a minha primeira opção foi a que o Taylor falou... Ah, não, peraí. Sério? É a opção da obra ou do mesmo momento? Mesmo momento. Porra, olha aí, ó. Caraca! Ô, Fábio, tirou na tora dele, hein? Porra. Tirou, pegou, olha só. Porra, além de pegar a vaga dele, ainda pegou a pauta dele. Depois eu mando aqui, pra não dizer que é mentira, a numeração do momento que tava aqui. Depois eu mando. Cara, eu vou falar do... Pra mim, né? Na época lá, um dos momentos que eu fiquei mais assim foi a morte do Kuwabara no Torneio das Trevas, no Yu Hakusho. Puta que pariu, rapaz! Esperem! Eu vou sozinho. O que é isso, Kuwabara? Não faça isso! Ele tá querendo morrer de qualquer jeito. Kuwabara, será que você não parou pra pensar um pouquinho? Caro Koema, você apostou sua vida na vitória de Urameshi e agora eu faço a mesma coisa apostando a minha própria vida. Não, Kuwabara! Eu sei que eu sou chato, detesto perder, portanto Kurama e Hiei não se metam! A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara! Eu não vou morrer à toa. Por isso, eu vou matar você com a força da minha espada. Não faça isso, Kuwabara! Ah! Hã? Urameshi, você... Você não é fraco. Você não é fraco mesmo. Ah, por favor. Não, não, não desista e não me desiluda. Kuwabara, reaja. Kuwabara, reaja. Como é? Agora está disposto a me enfrentar? Só um não basta? É preciso matar mais um para você reagir? O que é isso? Isso é lamentável. Eu não tive condição de salvar o meu amigo. Eu não sei o que está acontecendo. É tão diferente. Deve ser outro tipo de energia. O grande lutador Urameshi está manifestando uma energia a qual eu não posso descrever para todos vocês. Yusuke está chocado com a morte do amigo. Alguma coisa mudou dentro dele. Eu posso sentir isso. O espírito de luta está renascendo depois que caiu no fundo do poço. Miserável! Por que você escondeu a morte da mestra Genkai? Yukina! Que bom que você está aqui! Eu sou Kuwabara, o homem. Vou levantar-me com o espírito guerreiro. Você vai ganhar do Toguro. Eu não vou me perdoar. Eu não vou me perdoar por não ter salvo a vida do meu melhor amigo. Puta que pariu, rapaz. Que momento. A suposta morte também, né? É, mas é. Morreu. Ali morreu. É. Porra. Entendeu? Que o Yusuke já tava numa luta já brava com o Toguro. O Toguro já tava 100%. E o Yusuke não tava dando conta. Aí o Kuwabara chega e fala, né? Koema, já que você apostou sua vida na vitória do Yusuke, eu vou fazer o mesmo. Ô, Flávio, só uma correção, te dando o troco aí, ele tava com 80%. Viu? Não, ele já tava cinzão. 80%. Ele ficou 100% quando ele foi segurar o bagulho lá. É, então pensei que naquela forma... Ou eu tô enganado, assim, ou eu tô enganado. Pode estar certo, vai lá. Já vinha numa carga já da morte da Genkai. E pra mim o Kuwabara era um dos personagens preferidos, assim. Do jeito dele ser fanfarrão e tal, sempre tá brincando. Sim. Então quando o Toguro encrava a mão nele, aí ele começa a cuspir sangue e fala assim, Urameshi, eu confio em você, que não sei o que, não vai me decepcionar, e cai. Pra mim ali, eu fiquei, porra, e toca uma musiquinha virou ali, eu fiquei Toguro, abalado. Virou Yusuke ali, mesmo sentimento de Yusuke. Porra, não, e é o Yusuke toda a carga, né? Aí o Yusuke levanta, aí começa a concentrar a energia dele, aí ele fala, pô, eu não consegui proteger meu amigo, eu sou sou um merda, nossa, né? Eu sou um merda, meu irmão! Cara, essa cena é realmente fantástica. Nem o Flávio falou, já tinha a cara que a Genkai já tinha morrido. Aí o que acontece? A desgraçada da Genkai, a filha da puta, ela sabe como é que funciona o Yusuke. O Yusuke poderia ganhar do Toguro, mas ele tava se contendo por algum motivo, filha da puta, que a gente não sabe por quê. Eu acho até que ele explica ali, enfim, por quê. Mas enfim. E ele não queria. Usando o poder máximo. Ele não conseguia usar o poder. Eu acho que ele mesmo, por si só, não conseguia liberar o poder máximo. E aí o que a Genkai, filha da puta, fez? O espírito dela encarnou no Piu. No Piu, é. E aí ela foi lá no Toguro e disse, porque não sei o quê, você quer lutar com o poder máximo dele? Mate um dos amigos dele. Filha da puta, cara! Aí o Kuwabara fez isso que o Flávio falou, mas o Toguro não meteu a mão dentro do Kuwabara, meteu os 5 dedos, assim, separados um do outro, assim, cara, puta que pariu, rapaz do céu. Foi sinistro o bagulho, aí caiu o Kuwabara. Aí e o Toguro lá, com aquela voz do Stallone, né? O que é muito boa, por sinal. Nossa, melhor dublagem até hoje ever, cara. Porra, o Baroli foi foda lá com o Saga e o Escambau. Não interessa, cara. A dublagem do Toguro é a melhor dublagem BR de todos os animes que existem. Não adianta, cara. Não tem uma melhor. Não, e a voz dele era imponente e o personagem era imponente. Ali, nossa, naquele momento, tu ia acreditar que ele matou o cara, porque sim, ele vinha, lógico, arrastando todo mundo, matando todo mundo, né? Lógico. O Toguro, sim, o Fábio. Ele tem bondade, entendeu? Ele podia ter matado o Kuwabara realmente, ele não matou porque ele não quis. Ele é bom. Porra. Então, ele não quis matar o Kuwabara, ele falou bem assim, vou despertar o poder dele pra lutar comigo no máximo. Ele não matou o Kuwabara de propósito, ele não quis realmente, não é que ele não conseguiu, ele realmente não quis matar o Kuwabara. Não quis, não quis. E aí o Flávio, aí depois o Kuwabara caiu, bababá, e o Suki ficou se lamentando. Aí o que que ele falou assim, será que eu vou ter que matar mais um amigo seu? E aí virou, quando ele virou de costas, a gente só viu o barulhinho do Yusuke. Sumindo, segurou. Igual Dragon Ball. Exatamente, segurou na mão dele, assim, começou a apertar. E ele, me largue. E aí ele começou a falar, vai lá, e depois deu aquele socão, tá ligado? Aquele socão que quebrou o pescoço, que arrastou o chão. Uhum. Nossa senhora, cara, foi sensacional. Esse momento realmente era muito forte demais, né? Sim, a morte do Kuwabara também foi triste demais, cara. Mas assim, Flávio. Realmente. Foi bem pesada mesmo. É bem triste, coisa e tal. Mas eu vou te dizer que eu fico muito na dúvida se a morte do Yusuke, o velório do Yusuke com o Kuwabara chegando aí não é mais triste. Tem essa também, né, cara? Porra. Cara, essa muito cena triste. Também é brava, né? E já é no primeiro episódio já, cara. Porra! Realmente, eu acho mais triste o Kuwabara chorando, falando, pô, eu quero brigar com o Yusuke de novo, não sei. Eu como é que você ousa morrer se eu ia te matar, seu desgraçado? Ai, ai, ai. Calma. Relaxa, Coabra. Me deixa. Calma. Me deixa. Espera. Que larga. Tem que ter respeito. É o Coabra. Ah, isso foi sujeira sua. Você morreu sem me dar uma revanche. Coabra, estamos num velório. Escute aqui, Uramesh, você está me ouvindo? Eu prometi que ia matá-lo, você está escutando? Ele está morto, ele não pode te ouvir. Ressuscite, maldito! Volte e venha me enfrentar! E agora, quem é que vai lutar comigo? Eu quero que você volte, Uramesh. Eu não vou perdoá-lo nunca. Coabra! Repite o sono, maldito! Repite! Vamos embora. Ah, Coabra. Não, cara, foi muito triste, realmente, cara. Dois momentos tristões. Dois momentos tristes. O Coabra, entendeu? Fica nessa dúvida também por causa dos dois, né? Porque os dois eram antagonistas e, mesmo assim, melhores amigos, né? Um sim, rivalizando com o outro, mas um não vivia sem o outro. Não eram antagonistas, eles eram rivais. Exatamente, eram rivais e amigos, por mais que eles divergissem de tudo que eles falavam. É, vocês entendem por que o Torneio das Trevas, pra mim, é o definitivo, a saga definitiva de Yu Hakusho? Isso não existe mais, cara, não tem nem momentos dramáticos nessa quantidade que teve no Torneio das Trevas, nem combates fodásticos que nem teve no Torneio das Trevas, e nem vilões tão emblemáticos quanto foi o Toguro, cara, não tem, acabou. Pra mim, o Yu Yu Hakusho termina no Torneio das Trevas. Combate não tem, cara. Combate é um bosta. Ali, cara, se termina ali no torneio, até com o plot mesmo do Coabra levantando e descobrindo que era meio forjado aquilo, ia ser foda, porque a Genkai mesmo teria morrido, porque a Genkai depois aparece, entendeu? Então eu acho que ia ficar redondinho o anime todo ali, até ali. Essa é uma curiosidade legal. A Genkai ressuscita só no anime, viu? No mangá ela morre. No mangá ela morre definitivamente. É. Ah, então, um ponto pro mangá. Mas e aí, o que o Yusuke pede no mangá? Não lembro. Porque no anime ele pede pra ela ressuscitar, porque quem ganha o torneio pode pedir o que quiser. Aí ele pediu pra ressuscitar ela. Mas e aí, no mangá, o que ele pede? Olha aí. Vamos ver. Pedir uma calcinha pra ver a calcinha da Keiko. Do jeito que ele era. Eu vejo no mangá e falo pra vocês depois. Olha aí, pô. Ainda bem, porque se nós pedir pros ouvintes, aí a gente vai ficar sem saber pra sempre. É porque eu tenho mangá aqui em casa, então é só eu dar uma olhada lá no meu armário, pegar essa parte aí da saga do primeiro Torneio das Trevas e já era. E dá pra ver que ele tem só por ter, né? Aí não deixava, não. Não é só por ter, não. Porra, então por que tu não sabe? Ah, pô, não lembro. Ah, cacete. Vamos lá. Então é isso aí, Flávio. Mais algum detalhezinho ou é isso aí? Ah, é um detalhezinho que eu quase... Ninjas cortadores de cebola passavam na minha casa nesse momento. Olha aí, realmente. Não, deixa eu só te contar um detalhe também. É só um detalhezinho, cara. Não sei porquê. Eu ficava meio chateado, assim, meio triste, quando tocava o último encerramento do Yu Hakusho, cara. Porque eu sabia que ali acabava a aventura, que eu não ia ter mais, entendeu? Como se estivesse despedindo de amigos, entendeu? Que nunca mais ia ter coisa nova deles, entendeu? Não, tu diz do último episódio? De criança, né? Tu diz do último episódio ou o final do capítulo? Ah, o encerramento. O último encerramento, a música do último encerramento. Caraca, isso não faz nem sentido. Faz, cara. Porque vai ver reprise depois? Vai ver reprise? Saga. Nunca mais eu ia ter coisa nova deles, entendeu? Era isso que eu pensava. Ah, tá, entendi. É o que tu pensava, tá certo. Entendi. Agora entendi, aham. Boa. Ok, então tá. E aí galera, beleza? Aqui é o Zupão. Como acabou o Cast of Tretas, ninguém vai conseguir superar o nível Zupão. É isso aí. Não esquece de deixar um comentário, galera. Valeu, até mais. Então vamos para o próximo aqui. Jorge, vai lá, Jorge. Vamos lá, gente. Não sei se vocês conhecem esse daqui, mas esse foi um verdadeiro soco no estômago pra mim. Não, peraí. É momento triste, não momento de dor, cara. Então, mas é um momento tão triste que pareceu um soco no estômago, cara. Caraca, eu não fico triste por levar um soco no estômago. Eu fico triste se a pessoa disser pra mim, ah... Não, porra, lá assim, ó, como se eu estivesse abrindo minha carteira. Você entendeu, cara. É como se eu estivesse abrindo a carteira do estagiário. Primeiro de tudo, eu não sei se vocês sabem dos filmes do Estúdio Ghibli, mas eu tô falando do filme O Túmulo dos Vagalumes. Nunca, né? Eu vi. Caraca. Aquele da Guerra dos Irmãos, eu já ouvi falar, mas não assisti. Então, a sinopse do filme é basicamente o seguinte: ele é uma representação em animação da época em que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, e vocês sabem que os japoneses, né, os membros da aeronáutica japonesa, né, conhecidos como kamikazes, eles atacavam as bases americanas atirando os aviões e morrendo no processo. Tá, e por que eles usavam capacete? Aí o que acontece? O anime Túmulo dos Vagalumes, ele mostra o que, pelo menos de maneira a esse roteiro, o que acontecia no Japão enquanto os outros japoneses estavam combatendo ao redor do mundo para poder manter o eixo funcionando. E a cena mais triste desse filme é o seguinte: os dois personagens principais são um menino de cerca de uns 15, 16 anos e uma menina de cerca de 8, 9. Por causa da guerra, eles não tinham o que comer. Tá, só um adendo aqui. É, personagem principal é esses dois aí. São os dois irmãozinhos, né? São os dois irmãozinhos. Pra vocês verem. Que anime foda esse que o Jorge tá falando, porque o Flávio sabe o nome do personagem que ele tá falando, o Fábio sabe, o Nilson sabe, eu sei, o Jorge fala o menino e a menina, porra, não sabe nem o nome do personagem. A quantidade de anime que eu assisto... Não importa, cara, não importa, cara, porra. Eu sei o nome deles, eu sei. Ah. Ikishun. Não. Puta que pariu. Cara, tá muito engraçadinho, cara. O cara entrou pro podcast e tá fazendo engraçado. Piada ruim pra ser nossa aí, tá, caraca. Flávio agora, tá dando porra, mas... Flávio. Mas fica mais fácil pra identificar. Não, mas o pior de tudo é o Flávio na mente dele. Porra, não me efeito tipo pra botar esses caras que fazem essas piadas pra merda. Isso? É, eu vou pra isso. Enquanto que eu tava falando, o anime, o filme inteiro é que os dois, como o pai morreu na guerra e a mãe morreu de doença, os dois tinham que sobreviver sozinhos. Foi os tios, a tia. Então, os morreu tios, o casal de tios deles acolheram eles por algum tempo, só que como a comida tava escassa pra todo mundo, eles foram expulsos de casa. Caraca, velho, porra. Já tô triste aí, já. Já tô triste. É, mas o momento mais triste é: a menina, com o tempo, ela vai definhando, vai ficando mais doente e vai quase morrendo. O momento mais triste é realmente quando a menina morre de inanição e de doença e o menino fica sozinho, cara. Caraca. E a menina morre nos braços do irmão, cara. Isso é triste pra caramba, por isso que eu falei. É um momento tão triste, mas tão triste que é comparável a um soco no estômago, cara. Nossa, isso é muito mais que um soco no estômago. Porque retrata a realidade, né, cara? Exato. Caraca. Você, quando tá assistindo esse filme do Túmulo dos Vagalumes, você fica imaginando o que os japoneses passaram na época da Segunda Guerra Mundial. Porque não era todo mundo que era envolvido com política. Daí pra pior, né, cara? Era daí pra pior. Muita gente morreu na Segunda Guerra e nem tava no campo de batalha. Sim. E aí, quando você assiste esse filme, você vê essa cena, você vê a menina morrendo porque tava com fome, tava doente, mano... Ok, Jorge, você venceu a batalha, mano, na moral. Caraca. Essa me deixou depressivo. É, tenso, caraca. Cara. Por isso que eu falei pra vocês, na entrada, eu ia pelar. Caraca. Maluco, velho. Não, é triste mesmo. E a Túmulo dos Vagalumes, né, o... dos Vagalumes, lá no Anime Sphere, se vocês quiserem ouvir, ó. O Túmulo dos Vagalumes é por causa das cinzas, né? Que parece vagalumes, parecia vagalumes à noite, mas eram as cinzas do bombardeio do... Sim, também, mas na hora em que a menina morreu, eles, os caras do Ghibli são tão foda, mas tão foda, que eles colocaram realmente vagalumes voejando em cima do túmulo da menina. Tá. Porra. Cara, é triste. Você tá ligado? Muito pesado, velho. Toda segunda-feira, nossa, aquele cara tá indo, pega a mochila dele, tá indo pro trabalho, sobe no trem, no ônibus, ou no seu carro, que seja, né? Tá ali ouvindo o Machine Cast, ele vai rir. Tim Blue falando bosta. Vai dar pra rir. Aí, aquelas pessoas olhando pra aquele cara rindo sozinho, parece um louco, tá ligado? As pessoas ficam assim... Aí, segunda-feira, agora, os caras vão olhar assim, tá o cara chorando, tá ligado? Aquela lágrima escorrendo, assim. O cara meio que se encolhe, assim, perto, assim, da janela do ônibus, sem saber o que aconteceu. Ó, é isso aí, ó, cara. Pra que isso, cara? Ou então ele vai fazer igual o Michael Douglas, né? No Dia de Fúria lá, vai sair do carro... Né? Tirando em todo mundo. Agora, esse momento agora é aquela música do Hello Darkness, oh my friend. Não, e isso que tu falou, Nilson, é pior ainda, porque a gente tá falando que coisa e tal, mas a gente não tá ouvindo as músicas tocando, e o ouvinte tá ouvindo tanto a música do Shiryu, a música do Quabra, entendeu? Agora mais essa aí do... Puta merda, rapaz. Tá foda, velho. Ô, velho, na moral, que deprê, mano. Caraca, na moral. Falei pra vocês que o meu era pesado, que eu ia pelar. Eu falei, vocês não botaram fé. Caraca, eu vou deixar anunciar aqui que domingo não tem problema. Programa, eu não tenho. Não vai ter condições, né? Vou ficar aqui encolhido em posição fetal, chorando. Nem vou trabalhar amanhã, cara. Puta que pariu. Eu vou... Não, mas peraí, se eu não vou trabalhar amanhã, é momento feliz. Eu vou começar o programa assim, oh, meus amigos. Daqui. Não dá. Acabou o programa. Mais ou menos isso aí, porra. O Jorge foi foda. Jorge foi foda, foi foda. Porra. É como continuar o cast depois de... Estúdio Ghibli, quando é pra ser engraçado, é engraçado pra caramba, mas quando é pra ser triste, meus amigos... Ah, porra. Eles não brincam com serviço, cara. Por isso que os filmes são tão bons. Entendi. E é um filme, é um longo animado. Uhum. É. Sim, é um longo animado. Vou pegar pra assistir essa porra aí, porque... Também vou. Já eu te mando o torrente. Eu recomendo não só esse filme do Túmulo dos Vagalumes. Eu recomendo todos os filmes do Ghibli, porque são todos bons, não tem ruim. Porra, mas daí é pra quem quer chegar no fundo do poço mesmo, né? Não, mas você tem uns filmes comédia que você racha o bico, ah, cara. Ah, bom, aí sim. Pônio é a coisa mais fofinha que você vai ver. Porque uma das coisas que eu mais detesto na vida é aqueles filmes de drama que tem comédia e comédia dramática e aí faz chorar e ir ao mesmo tempo. Tá que pariu, não sei o que fazer. Não. Aí o filho da puta do Flávio já botou um torrentão do mal aí, cara. Porra, ô Flávio, aí não, cara. Carteirada de internet boa por aí, né? Falou no navio, o Jack Sparrow já tá do lado. O site que eu baixo fica aberto o tempo todo, cara. É só botar o nome. Olha aí. Agora eu entendi o porquê que o Tim Blue efetivou o Flávio. Muita pirataria. Concluo com essa minha indicação, é assistam. Caraca. Vou ver, hein? Eu vou ver depois, vou morrer depois. Então tá. Segunda nota do editor. O anime não tem nenhum diálogo durante um momento triste, mas é triste com força. Não tô nem conseguindo editar essa porra. Puta que pariu, Jorge, te lascar maldito. Então vamos para o próximo aqui, que sou eu, olha aí. E eu, além de falar do meu anime no meu momento triste, eu ainda tenho a missão de representar o nosso querido amigo Eduardo Filhote, que não pôde comparecer aqui. Talvez esse seja o momento de desequilíbrio do cast, porque a gente só tá falando de coisa ruim, triste. Agora a gente vai falar uma coisa boa, que o Edu não tá participando. Então tá, e o anime que eu vou falar é do Digimon Adventure, a primeira temporada, né, que tem um momento triste, mais triste de todas as sagas, que é o momento da morte do Patamon, que no caso é o Angemon. É complicado, cara. Cara, eu apaguei totalmente da minha mente esse negócio. Eu lembro da morte do Patamon, mas eu cheguei a passar mal agora, porque eu achei que tu ia falar da música de abertura da Angélica. Também era triste. Cara, não. Sim, é não, ruim. Peraí, só um pouquinho. É ruim. É vergonha alheia? É vergonha alheia. Mas é nostálgico. Mas é nostálgico, ô Nilson. É exatamente, Nilson. É nostálgico, cara. Dá aquela sensação, aquela aquecidinha no coração, assim, quando a gente vê ela, assim... Eles vão se transformar. Mas aí quando você descobre... Que dá na mesma. Mas quando você descobre que a abertura lá no Japão é aquela Butterfly, é aí, dá uma, melhor, né? Aí dá uma tristeza. Dá uma tristeza, né? Porra. Ai, ai. Enfim, então tá. O que acontece? O anime todo se desenrola, todos os Digimon desenvolvendo e coisa e tal, aquela musiquinha empolgante da Digitransformação, que era, cara, nossa, eu adorava, cara, a musiquinha da Digitransformação. E vai o Patamon, sempre o Patamon, e porra, ele nos transforma, e aí vem aquela crise dele não conseguir se transformar, que talvez ele nunca consiga se transformar, e quando chega no último, praticamente o último episódio da saga, que é quando eles lutam contra o Miotismon. Miotismon depois. Quando ele luta contra o Devimon, e o Devimon fica grandão e coisa e tal, e aí... Todos os outros Digimon já tinham sido derrotados, e aí o TK tá caído, assim, o Devimon vai, eu acho que vai atacar ele, vai matar ele. Aí o Patamon grita, TK! E aí... Cara, é emocionante. É, primeiro começa com aquela empolgação dele, finalmente ele conseguiu! E aí vem lá... E Patamon, devolve para... Ongemon, aí vem a voz da mulher lá... A mulher tentando falar grosso, ó, Germão. Até botaram uma outra por cima, pra sincronizar, pra ficar ali uma voz masculina, mas aí não deu. Mas pra frente eles desistiram dessa porra e ficou ela imitando o homem mesmo. Por que os caras não assistem os animes antes de escolher os dublador, né? Mas enfim. Não. Fala. A questão é que no original também é uma mulher que dubla. É, mas tá? É que é uma japonesa, né, porra? E... Daí ninguém entende. Não, mas eles... Não, eles foram fidedignos ao original. Acredite em mim. Tá, ok. Não, e tem aquele momento, né, que ele fica chorando pra tá bom. Porque todo mundo desenvolve, sim, menos eu. É, fica dando... Pode não parecer pelo nome, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH... É um transtorno onde os portadores têm déficit de atenção, alguém que tem dificuldade de concentração, que se distrai ou se entedia facilmente, não ouve tudo o que estão falando, nem foca no que precisa fazer. E isso não é só desinteresse ou falta de educação. Ou seja, a dificuldade de quem tem TDAH é ter menos autocontrole para dedicar atenção ao que é chato de fazer. Ah, eu falei isso antes, cacete. Déficit de atenção, vai estar o Drauzio Varela falando. Não, né? É o Drauzio Varela, é o Atila. Dedê a cara comendo solto. É. Aí tá, ele transforma aquela empolgação, papapá. Daí o que acontece? Ele dá um golpe muito poderoso, e com o golpe super ultra poderoso, ele derrota realmente o Devimon, mas acaba morrendo junto. Uhum. Puta que pariu, cara. Eu tava que nem o TK ali, chorando. Ah, Germão! E eu ali, cara, eu já tinha 20 anos de idade, eu sei. Ué, que tem, cara? Sim, eu sei, eu tô brincando. Porra, até hoje a gente chora com... Até hoje, né? O Chaves ladrão, lá, ladrão. Olha a Burn of Pauta aí já, cara. Já desembaiou a espada, Flávio. Quando for falar dos momentos mais tristes do Chaves, aí tu já queimou a pauta, porra. Ah, pô, já falaram do Chaves, com certeza não falaram de... É, pauta Burner. Já era. Tá sentindo esse cheiro de queimado, nem de queimando, não, é queimado. E como o Edu não tá aí, não é de rosto. Que delícia. Ô, louco. Alguém traz aquele sticker lá do Telegram que é o Neilson segurando lança-chamas, por favor. TK! TK! Não adianta, eu não tenho poder suficiente. Ah, porque só eu não consigo te desenvolver. Patamon! TK! Vejam, a Deus chamou! Batamon finalmente conseguiu! Angemon! Esse é o Digimon do TK! Igual a um anjo! Batamon conseguiu! Droga, estava tão perto! O poder dos tempos será morto agora! Venha por mim, poderes sagrados! O que é que ele está fazendo? É Gomamon! Pode parar! Você não sabe o que está fazendo! Você vai se matar! Eu não tenho outra escolha! Não importa o que acontecerá comigo! Angemon! Devimon, seu poder das trevas se tornou grande demais! O poder não deve ficar nesse mundo! É claro que fica! Essa não! Angemon! Sinto muito, TK. Vá pro inferno! Alto destino! Tolo, você é um idiota mesmo, Angemon. Você não devia ter gasto todas as suas energias. A Ilha Arquivo não é a única coberta pelo poder das trevas. Existem Digimons muito piores e mais poderosos atravessando o oceano. Vocês estão acabados. Angemon! TK, nos encontraremos de novo. Se você quiser. É, então, cara, foi muito, muito triste. Aí depois que vem o ovinho que a gente entende, né? Que no Digimundo ninguém morre. Porra, daí é sacanagem, né, cara? Foi bem antes de descobrir que o Shiryu não tinha morrido, descobrir que o Kuwabara não tinha morrido. Logo em seguida a gente tá já todo sabe. Todo mundo morrendo. É. Todo mundo que tava morrendo que nunca tinha morrido antes. É, realmente. Não, não morria, mas ele era deletado, não era? Não, virava um ovinho. Voltava não, pro início. Ele voltava, ele renascia, voltava como ovo. Era basicamente uma fênix. Exatamente. Todos. O leão lá, porra, triste pra cacete. Também. Sim, o Leomon. Ele já morreu no mundo normal, não é isso? Hã? Eles só não podiam morrer no mundo normal, não é isso? Ah, cara, eu não sei. Diferente de ser no mundo normal ou não. Tinha uma questão de perigo. Ele volta como ovo. Não, porque não teve o Wizardmon também nesse mesmo? Que morreu no mundo normal e aí ele morreu direto. Ah, eu não sei, mas... Ele volta pro Digimundo, cara. Eu acho que ele morre. Ah, eu não sei, mas eu sei que no Digimundo ninguém morre. Reinicia. Simples assim. Uhum. Começa no ovinho de volta. Aperta o botãozinho do Tamagotchi. Bota, tira a pilha. É, porque é baseado no Tamagotchi, o Digimon. Não é baseado, ele é praticamente o Tamagotchi, entendeu? Então. E aí teve aquela briga treta lá do copiar. Mas enfim, isso daí vai ficar pro cast do Digimon. Digimon, é. E... Se quiser ouvir um pouquinho, nós temos o nosso episódio de Digimon também, tá? Safado, cara. Seu, sua... Escuta a hora jabá nesse negócio. Ué, vocês estão falando de anime, eu não tenho culpa. Quem que chamou esse cara aqui? Quem chamou? Jabá, só ir embora, né, velho? Só precisa ir embora, né? Já falou mesmo? É só dar tchau depois. Tem episódio, eu não falei de onde que é. Como se todos os ouvintes do Machine Cast não tivessem careca de saber de onde eu venho, né? É, não. Com certeza a maioria que entrou agora há pouco tempo, a partir de 52, não sabe. Sabe sim. Tem os episódios de Cavaleiros que eu participei. Olha aí, ninguém pegou. Mas enfim, deixa pra lá. Cara, então assim, e essa parte que o Fábio falou, realmente, do Leomon também é outro. Porque o desgraçado pegou o bicho desprevenido, que ninguém tava esperando nada, quando veio, o cara morreu. Puta que pariu, eu com 22 anos chorando. De novo. Cara, o Leomon também foi muito triste, ô Fábio. Porra. Foi, né? Lembro como se fosse hoje. Foi triste, mas a do Jorge me deixou enigmático até agora. Puta que pariu. Não, mas a do Jorge é pra matar, porra. Ai, cara, eu não acredito que ninguém falou de Dragon Ball. Nossa, que tristeza. Ah, vai na minha lista, mas... É, fazer o quê, né? Tanto, e o Dragon Ball, não, eu, todo mundo... Eu acho que vai ficar um cast, assim, momentos mais tristes de Dragon Ball. Cara, mas eu vou te falar, eu tinha tanta coisa aqui na minha lista que, olha, acho que dava uns 3 programas. O Tim Blue, e a morte do Patamon estava na minha lista também, ó. Olha aí, olha aí. Cara, e assim, depois que o Angemon morreu, aí ficou aquela questão de esperar ele reaparecer. E o estranho é o seguinte, ô Jorge. Tá bom, reinicia, beleza. Mas o bicho tá com as memórias de antes. Por que que morre, né, cara? Então, acontece o seguinte, quando o Digimon, ele renasce, por mais que ele volte zerado, sem experiência, sem nada, os dados continuam atrelados aos dados dele, porque Digimon são feitos de dados. Tudo bem, mas não era, entendeu? Não, não, não deveria ser, mas, enfim, que seja. E... Vai falar pro autor de Digimon lá. É. O memory card dele tava salvo no negócio do TK, pô. Só pode. É por aí. O negocinho de fazer digivolução parecia o VMU do Dreamcast. Parecia um Damagoshi, porra. Que VMU, tá louco? Ele tá pensando no Digimon 02, só se for. É, só se for mesmo, né? Cara, é esse mesmo, realmente. É. Cara, e foi o do Digimon Adventure, o primeiro mesmo, todos os Digivices, além de serem da mesma cor, eram a cara... cuspida escarrada do Tamagotchi. Era muito parecido, mas é que tinham vários tipos de Tamagotchi. E eles tinham um que era exatamente igual. Não era igual aos nossos aqui, porque o nosso tinha quase que um formato de uma perinha, né? Exatamente, a cabeça de dinossauro vista de frente, exatamente. É. E o device não, o device era como se fosse daqueles minigames que a gente comprava, só que grande, né? Muito legal. Enfim. 500 jogos em um, que saudade. Não é Break Game, é os outros. Só vendo foto pra te lembrar. Enfim. E aí, galerinha? Aqui é o Eduardo Filhote. Esse cast tá ficando maneiro, né? Então, não esquece, indica a gente lá pro coleguinha. Valeu! Tá, eu acho que ficou aí, então, os nossos momentos tristes, alguns tristes, eu acho que todos os momentos são tristes e um deles é depressivo, né, que eu vou sair daqui e nem sei o que eu vou fazer na minha vida. Então assistam todos eles, mas se forem assistir o do Jorge, assistam no início de um feriadão pra dar tempo de se recuperar. E os outros assistam no final de semana. E com uma garrafa d'água do lado, senão vai desidratar. e uma caixinha de lenço de papel, porque senão... Realmente, ou uma coberta. É coberta, porra. Por que lenço de papel? Enfim, então agora vamos para as nossas despedidas e as considerações finais. Eduardo... Ué? Ué? Hoje tá dando tiro. Hoje tá fácil. Flávio, vai lá. Eu tô muito triste. Hashtag volta Edu. Pô, ele fala isso, mas aí quando o Edu tá aqui, ele lima tu. Ah, te deixa por último, fora de ordem. Boa, não, é mesmo. Pô, já tô dando spoiler de cast futuro. Olha aí, Nilson. É a coisa que eu tenho que dizer, que eu já tô triste, mano. Só de pensar no anime que eu vou ver depois. Ai, ai, Fábio! Beleza, rapaziada? Quero agradecer e quero dizer assim, ó. Nem vão mais lá no canal, no Coleção e Ação Show, porque não vai fazer. Acabou a motivação, tô em depressão e vou começar meu tratamento agora. Então nem vão mais lá nessa porra, tá? Nem vai querer mais ser membro do cast depois dessa também. Vai deixar a vaga pro Flávio? Não, continuar, porque eu já depositei o dinheiro agora, então não dá pra voltar atrás. Ah, tá certo. Jorge, muito obrigado, cara, por ter comparecido essa noite pra gravar conosco aí, tampando o buraco do Edu. Ai, que delícia. É melhor não falar desse jeito, que vai que o Edu gosta, aí eu vou ter que ficar com o elenco fixo do Machine Cast, aí vai ser mais um passando por cima do Flávio, então já viu, né? Cara, só, o Edu gostar de alguma coisa não quer dizer que tu vai entrar pro podcast, mas talvez tu entre na casa dele. No coração dele. No coração dele, aliás. Imagina eu ter que ir pra Minas Gerais? Não, cara, muito obrigado. Ok, então vai lá, cara. Bom, gente, primeiro de tudo, eu agradeço o Team Blue ter me chamado de última hora pra tampar o buraco aí que tá. Que mentira, faltando. Que mentira, já faz um mês já que tá agendado essa gravação, porra. Né? Agendado comigo que não foi, mas vamos lá. Pra você que quer acompanhar um pouco das novidades do mundo dos animes, dos mangás e cultura japonesa em geral, basta você dar um pulinho lá no Animesphere, www.animesphere.com.br. Tem as nossas páginas do Facebook, do Twitter, do Instagram, e nós estamos em todos os agregadores de podcast, inclusive Spotify. Olha aí, pô. Eu vou aproveitar a presença do Jorge aqui pra falar uma coisa. Vocês sabem que o MachineCast, a gente já tá aí na lida aí já há uns 5, vai fazer 5 anos e coisa e tal, e a gente sempre tenta inovar e coisa e tal, babá. E aí, durante esse processo, várias e várias vezes, teve vários podcasts aí que copiaram os nossos temas na cara dura, né, Flávio? Ah, tá ligado. Pronto, lá vem. Né, Flávio? Tá ligado, né? Inclusive, o Animesphere é um desses, assim, descarados, assim, que o pessoal for lá no site do Animesphere do MachineCast e procurar pelo episódio 70, vai saber do que eu tô falando. E aí, do nada, surge isso aqui, ó, pessoal, ó, baixa aí pra vocês verem, olha aí, o que vocês acham disso? Me diz aí, o que vocês acham? Olha, formatinho de revista, maneiro, né? Onde que eu vi isso antes? Eu sabia! Caraca, velho. Agora, aí não, pra vocês, hein? Bastidores. Eu tive essa ideia, eu estava mastigando essa ideia pelo menos há mais de um ano. Ideia do quê? Ideia do quê? Fala, porque os ouvintes não estão vendo a imagem. A ideia de fazer o nosso banner com formato de revista, sim, mas assim, eu achava sacanagem eu postar um negócio desse jeito antes de... Até porque o Team Blue já fazia isso já há bastante tempo. Eu cheguei no particular, perguntei pro Team Blue: Team Blue, o que você acha disso? Ele veio e me incentivou. Ele falou assim: espero que mais pessoas dentro da podosfera façam capas em formato vertical. Eu tive a aprovação do Team Blue, então não é uma cópia, é uma referência. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Foi uma boa explicação, hein? Foi uma boa explicação. Foi convincente, é. Olha aí. Tocantins pra ele, pô. ganhou o Acre agora. É, bom. Então a capa da revista tá aprovada, as capas dos episódios do Jorge Animesphere, pra quem quiser conferir a partir do episódio 130, são em formatos verticais iguais às capas do MachineCast que referenciam a revista. E ficou sensacional. Só que a dele referencia mangá. Sensacional, cara. Exato. Maravilhoso. Então quem quiser conferir lá a inspiração que o Jorge teve lá, a homenagem, sei lá como é que ele chama isso, né? Aqui no sul a gente chama de cópia. Aqui a gente chama de cópia, mas ele acha que não, mas ok. Mas agora os episódios não dá pra... Os episódios não tem salvação, né? Vai ser... Vou falar que copiou eternamente, que seja. Tem aquele amigo... tem aquele amigo que fala: pô, cara, eu não fiz o trabalho hoje não, aí pode bota copiar, meu nome aí. Copia, mas faz, mas não copia tudo não. Então faz igual, copia, mas não faz igual. copia, mas não faz tudo igual não, hein? Pra vocês, o Team Blue não vai superar esse episódio 70, mas nunca na vida dele. Ok, é um trauma fundo no coração do Team Blue, que ele ficou até triste com isso. Deu até com o tema de hoje. Não, é porque é o maldito mesmo. Eu sou o maldito. Ok, então vamos encerrando por aqui. Fiquem agora com a leitura de e-mails, os recadinhos e a qual é... Flávio, qual é a indagaçãozinha da semana, Flávio? Fala aí. Cara, a indagação da semana é: por que o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba? Agora, uma coisa que eu ouvi no final dos episódios, que é interessante, essa o Flávio pode até ajudar a gente. Aí eu chego e falo pra todos vocês: Será? Spider, que nós vamos ter off top. Essa aí já é. Olá a todos, já fui. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. E-mails e recadinhos. Saudações! Saudações, machineiros do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E o negócio hoje aqui tá pegando tanto fogo que até o Pikachu das Galáxias tá aqui participando com a gente. Fala aí, Nilson. Quanto tempo eu não participo da leitura de e-mails? Pois é, rapaz. E também fazendo companhia pra nós aqui, representando o time azul, Team Blue. Fala aí. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o Team Blue, e aí Edu, e aí Nilson. Fala, olha o ânimo da criatura, né, velho? Só porque fala que vai ler, fica assim, ó. Ah, é um boi. Mas então vamos, sem mais delongas aqui, vamos começar essa leitura de e-mails e comentários. Que a gente tem aqui um e-mail do Flaviano Freitas, que mandou aqui o assunto: graças a Deus, eu voltei. E ele diz o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Andei um pouco sumido, mas estamos de volta. Não deixei de ouvir nenhum episódio. Pena que acabou minha maratona. Agora volto para ouvir novamente alguns casts. Meu favorito é o 150, simplesmente fantástico. No cast 159, indicaram alguns filmes. Não encontrei todos. Só encontrei o que o Team Blue indicou, o Galaxy Quest. Muito bom o filme. Ainda não tinha assistido. Vocês estão se superando cada dia mais. Ouvi hoje o cast 160, muito bom. Pena que não joguei o jogo. Calma, Team Blue, não me exclua ou bane. Mas vou procurar para jogar o mais rápido possível. Observação: esse próximo trecho vocês leem se achar melhor. Não é necessariamente preciso ler. Só quero manifestar minha gratidão a todos vocês. Meu caro, tudo que vocês mandam a gente lê. A gente não seleciona. Então, ó, tá lindo aqui, ó. Sim, tirando aqueles 10 que ele mandou antes, a gente não seleciona. Né? Mas é zoeira, a gente sempre leu desde o começo todos os e-mails de todo mundo. De todo mundo. Todo cara. Mundo. Desde o episódio, sei lá, demo, sei lá, mano. É, ele continua aqui o seguinte: agradeço muito a disposição, paciência, o carinho e principalmente a preocupação de vocês. Aconteceu algo comigo e resolvi me afastar um pouco das redes sociais. Quando voltei, para minha surpresa, havia uma mensagem do Team Blue no Messenger. Foi motivo de muita alegria para mim, pois sou muito fã de vocês. O Edu sempre me falou boas palavras. Quando precisei, me ouviu e me ajudou muito com suas palavras. Confesso que quando entrei no grupo do Telegram, achei que fosse só mais um grupo qualquer. Me enganei, é muito mais que só um grupo. Só quem participa sabe. Obrigado a todos, todos do MachineCast, todos do grupo. Estarei agora colocando meus e-mails em dia. Então, se prepare, estagiário, para servir muito café. Com um mergulho. Só um mergulho de açúcar, ok? O estagiário tá mais azarado que eu, hein? Vou te falar. Né? Hoje ele capotou aí. Nem vai poder servir o café. Mas ainda é um menino no azar ainda. Perto de eu, Spider. Não chega nem perto. Né? Nossa, eu vou ficar quieto pra não chamar vocês de amadores. Tá bom. Ele sempre continua. Sempre vou ter que lhe curvar, mestre. Então, ele continua aqui, ó. Ah, e o novo membro do grupo é excelente também. Como deu certo a química entre vocês? Apesar de que ele passou na frente do estagiário. Era pra ele ser o novo estagiário. Isso foi um golpe. Não aceite isso, Flávio. Hashtag não vai ter golpe. Mas não tem como o cara ser estagiário. O cara tá num nível muito além do Flávio, cara. Golpe ou Flávio em sair do estágio. Isso é golpe. Primeiro eu quero responder ele o seguinte: só uma coisa que já faz o cara ser efetivado, sabe o que é? O cara zerou os games. Flávio não. Felizmente. O Flávio joga no YouTube, ele em HD. O Flávio assiste os gamers, né? Ele é um tube gamer. É. Aí o Flaviano continua aqui, ó. Apesar de que você é um excelente estagiário e que não adianta protestar, a última palavra é do Big Boss. É, melou a cueca aí agora. E já chega, né? Porra, quem estiver lendo já está cansado de ler tanta asneira. Espero que seja o Edu. Ele sempre fala que não importa com muralhas de texto. Então tá aí. Tchau, até a próxima viagem no tempo. Opa, despedida errada. Então, valeu, seus bois. Meu testículo direito tá até doendo, mano. Pode ficar tranquilo, meu cara. Fui eu mesmo que li seu... Sua lombadinha de texto aí, você tá pensando que isso aqui foi uma muralha? Você é lombada. Você quase chegou lá. Pode caprichar no próximo. Mas teve muito maneiro, muito obrigado aí pelas suas palavras. Ficamos aí muito felizes e satisfeitos com tudo que você falou. E, cara, tamo aí sempre pro que você precisar e tamo junto. Pode contar com a gente sempre. O grupinho é igual a gente fala, é uma família. É, a gente estranhou porque um cara tão ativo no grupo e de repente do nada sumiu, porra. A gente foi atrás pra ver o que aconteceu. Você virou. A gente voltou. Tinha uns caras que mandavam umas muralhas de texto, mas infelizmente tá fraco, viu? Tá fraco. Cansaram, né? Cansaram. É. Não, mas em outros cast lá a muralha continua. Não sei será por quê, cara. Bom, isso aí. Leitura não pode ser, porque então vai ver que o negócio talvez seja justamente leitura. Vai ver, o pessoal não gosta de eu estar lendo os e-mails ali. Talvez, quem sabe. Não, Edu, isso. Não é isso. bora. Mas então vamos dar sequência aqui. Muito obrigado, Flaviano, aí, pelo seu e-mail. Continue mandando pra nós. Pode aumentar aí o tamanho, que não tem problema nenhum. Vai ser lido na íntegra sempre. Valeu, valeu. E tem mais aí, né, Nilson? Sim, tem um e-mail do Jorge, nosso amigo Jorge, que tanto nos ajuda aqui. Ele começa assim: salve, machineiros, suave. Que episódio massa de ouvir. Falou outra coisa aqui que eu não vou falar. Eu não xingo, mas... Dos games que foram informados, eu conheço pouco. Então, eu não sei dizer se vocês estão certos ou não. Neste ponto, eu prefiro acreditar que sim. Games que deveriam ser remasterizados, que eu curto. Os gráficos de hoje... O primeiro Road Rash do PlayStation 1... Parece ter sido feito da mesma forma da engine do Mortal Kombat. Mas eu adorava esse jogo. De resto, sigo fazendo maratona. Então, um grande abraço, até a próxima. Não, até o próximo comentário. Valeu, Jorge, pelo comentário aí, cara. Eu acho realmente, pô, fizesse um Road Rash bem divertido com os gráficos de hoje, seria massa, cara. Mas infelizmente, cara, é uma franquia que morreu há muito tempo atrás. Vixe. Imagina, velho, um Road Rash realista, tipo um Gran Turismo, assim. E você vai correndo ali, descendo correntada nas motos. Não, realista. É, realista que eu falo assim, as galhofadas tem que continuar. Não, eu digo no realismo do gráfico, saca? A moto realista ali e tal. É, porque se ficar realista demais, acaba estragando o jogo, né, cara? Não, imagina, ia ser muito da hora, velho. Não, ia ser legal, ia ter correntado, sanguinho voando. Dente pulando. Acho que o último foi lá na pista. Olha a crítica aí, ó. Eu acho que o último foi lá no PlayStation 1 mesmo. Eu acho que era o Road Rash 3D, não foi? Eu acho que sim. Mas então, vamos. Valeu aí, seu Jorge. Muito obrigado aí pelo seu e-mail. Vamos dar sequência aqui em mais um, olha só. Do Jorge. E ele manda muralha de texto, episódio 108 e 109. Eu vou falar pra vocês assim o seguinte, sabe? Se a gente fosse colocar uma escala de poder assim a nível dos cavaleiros, igual a gente costuma colocar aqui, o pessoal tá chamando o meteoro de Pegasus do Seiya contra o Cassius no Coliseu de muralha de texto, tá ligado? É. Gente, isso aqui é chumbim. Isso aqui, eu só levanto a perna. Vocês têm que... Vão caprichar mais aí, ó. Que o Jorge começa aqui a muralha dele é o seguinte. Salve, machineiro, suaveira. Vamos à muralha de texto, porque tem um bem grande. 108, os melhores coadjuvantes. Neilson sempre trazendo coisas sobre Dragon Ball. O cara me representa pra caramba. De resto, vários coadjuvantes legais vocês trouxeram. Como menção honrosa, trago dos anos 90 o Gorri Gabriev, o guerreiro que vive andando pra cima e pra baixo com a Lina Inverse em Slayers, que é engraçado, mas não tem colhões pra ser líder. Eu sugiro que assistam Slayers, porque é bastante engraçado. E aí ele manda um jabá dele aqui, que é o episódio 77, que é sobre Slayers, lá do Anime Sphere. Ah, meu Deus do céu, não faltava mais nada agora. Já bateu no e-mail, Jorge. Esperou o jogo pro Abichal. Quando vir no próximo, Jorge, ó, já não precisa mais fazer nada, hein, bicho. Já estão. É, o jabá já precede o Jorge. Ele continua aqui. 109 reais motivos pra odiar primeira temporada. Mano do céu, quanto haterismo. Spider se sentiu em casa, né? Claro que não poderia faltar ele dizendo que não gosta de pessoas. Os pontos que vocês levantaram foram bastante bons. Mas isso se por acaso a história do Kurumada tivesse alguma lógica palpável para nós ocidentais. Quanto aos de Street Fighter, concordo com vocês. Na leitura de e-mails, vou explicar a vocês. O Tenshimuyo é de um estilo de anime chamado Harem, em que há um carinha que é rodeado por várias meninas e todas elas são apaixonadas por ele. O que o Edu tentou falar foi o tipo Eshi, onde tem um certo grau de erotismo, mas é bem leve. De resto, episódio sensacional este. Grande abraço e até o próximo e-mail. Muito obrigado, então, senhor Jorge, pelo seu e-mail, pelo seu esclarecimento. E ficou faltando essa explicação que você ia falar na leitura de e-mails. E, né, a leitura de e-mails acabou e a explicação não veio. Alguém era tem... essa aí a explicação, não era? Eu acho que a explicação que ele deu era essa. Era essa mesmo, Edu. Caraca, Edu, fumando no meio da leitura, meu mano. Meu Deus, até a leitura de e-mails, Edu. Porque ele não fala assim, ó, Velho, ele tá falando sobre o Kurumada aqui, não? Meu Deus. Pô, você tem que engolir o vírgula, parágrafo. Então, ok. Meu Deus. Então, eu entendi outra coisa, mas enfim. Valeu. Eu entendi, Edu. Eu sei muito bem outra coisa que você entendeu. Essa erva que tá nessa mente suí que não sai de jeito nenhum, mano. Nada é confirmado. Mas valeu então, senhor Jorge, pelo seu e-mail. Continue mandando e-mails aí pra nós, mas esse 3 por 1 real aí que você chamou de muralhinha tá muito pequeno. Você falou de 2 casts e um e-mail menor do que o do Flaviano aí, ó. Dele foi muralhinha maior do que o seu. Olha aí. Tá meio... vou dar um puxão de orelha aí, ó. Mandou pouco. Chamou de muralha, mas chamou pouco. E o muralheiro mesmo não veio fazer as muralhas, né? Né, não veio. Grande Darley, realmente, tá um sem vergonha. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse cast até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários. E não se esqueçam que se vocês quiserem aparecer por aqui, vocês precisam mandar um e-mail aqui pra nós. Pode ser pequenininho, pode ser uma muralha, pode ser 3 páginas de documento, não tem problema. Manda aí pra gente que a gente vai ler. Ou então você pode fazer igual o nosso padrinho, o Albibeck. Tá lá pagando o salário de estagiário, garantindo o café que ele não veio trazer hoje. Deve ter acontecido alguma coisa grave aí com ele. Mas vaso ruim quebra, mas não... racha, mas não quebra, então tá tudo bem. Preocupa não. Na próxima ele tá aí, mas graças ao Albibeck, Team Blue e o Neilson tiveram aí, fizeram a leitura. Muito obrigado, Albibeck. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mails e comentários. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa leitura de e-mails e comentários até aqui. Espero que todos vocês tenham gostado de tudo, porque nos veremos aí pela próxima viagem no tempo. Valeu! O Os bastidores da velha máquina. Vai preso, tio Lu. Vai preso. Isso aí aqui não, faz, não é democracia. MachineCast nunca foi democracia. Ai, ai, cadê aquele russo desgraçado? Ele recebe a mensagem e não visualiza. Porra, senão vai gravar, por que que não fala? Ele nem entrou, porque já quer sair. Porra, né? Mas o russo já entrou? Entrou aonde? Não, ele não entrou, mas já quer sair já. É? O cast já. É, exatamente, acabei de dizer. Ele nem entrou ainda e já quer sair. E aí, ô Fábio, joga. Tu gosta de futebol? Torce pra algum time? Eu? Não. Nilson. Ô, Geilson. Gilson! Eu já torci bem mais de futebol, mas, porra, hoje em dia tá foda, né? É, digamos que em Santa Catarina sempre esteve foda, né? Que time você torce, pô? É. Figueirense. Pô, sim. Aquele que tá falindo, né? Toma um W.O. Agora eu sei porque ele parou de ver futebol. Caraca, o time falindo, cara. Sacanagem isso. Caraca, mano. Na moral, parece um time de... Parece os times do Espírito Santo aqui, mano. É foda, né? Tu vai ter que começar a fazer que nem o Nilson. O Nilson do Espírito Santo torce pros times do Rio de Janeiro. Aí tu torce pros times do Rio Grande do Sul. Torce pro Grêmio, porra. Nada a ver, mano. Já sempre torci pro Vasco. Nunca torci pro time daqui, não, mano. Tem que arrumar alguma coisa pra se apegar, né? É. Ai, ai, não, mas esse papo de futebol é por quê? Só porque o programa de hoje é sobre drama? Não. Não. Tem nada a ver. Mas vai ter o cast de futebol. Tem que fazer, marcar isso aí, né, Nilson? Eu já tá aí, tem até uns 3 anos ou mais. Mas né? O cast de futebol era pra ser o 16, cara. Pô, mas o problema que foi que o Grêmio começou a ganhar, né? Que, porra, eu ia... Era nostalgia, Grêmio campeão. Eu lembro disso mesmo, que até eu falei isso. Eu até falei com o Marcos bem assim. Pô, já tem quase 20 anos que o Grêmio não ganha título, nada, é, e os caras foram ganhar a Copa. Não, daí eu falei assim, ô Fábio, eu falei assim, bom, então no cast eu vou falar que eu tenho saudades de quando o Grêmio ganhava alguma coisa, e no ano que nós ia gravar, o Grêmio ganhou. Acabou com o cast. Não, e depois, e antes disso, Nilson, que deslanchou, o... Deslanchou, né, cara? Lembra do, eu não sei se tu lembra dele, mas o Igor Alcântara, que gravou aquele das... profissões com a gente lá, aquele cast que tu dormiu, ele é atleticano, mineiro, e aí ele ia falar do Atlético também, e o Atlético ganhou a Libertadores. Não, mas você tá ligado que o Atlético nunca vai ser bi, né, Izoa. Eles assim, que nunca. Eles não têm campeonato, eles não têm bicampeonato de nada. Eles ganham e acabou. É que nem o Mundial do Palmeiras. Nunca vai. Não tem Mundial. Ah, tá. Que só o pra Russo terminar aqui. Até agora não apareceu. Recebe a mensagem, não visualiza. Já, mano. É. Vai ver que não tem anime na Rússia. Vai ver. Ô, Fábio. Fábio, só pra terminar aqui. Ô, Fábio. Oi. Mora em qual lado de Santa Catarina? Esquerda, direita, pra cima, pra baixo? Santa Catarina, eu moro em Florianópolis, que é mais ou menos no ilha. Meio do litoral. Então parece sombrio ali. Sim. Cara, eu passo às vezes final do ano lá em Gaivota. É, o cara é burguês até onde mora, né, bicho? Puta merda. A fazer o quê, né, se eu nasci por aqui? É, né? Ah. Que a culpa. O mendigo que mora na calçada lá em Florianópolis é burguês. Pro Nilson. Eu vou parar de dizer que culpa eu tenho de ter nascido em Nova York. Estados Unidos, até mendigo fala inglês, né? Que culpa eu tenho de soltar. Ele falando que culpa eu tenho de soltar pipa no ventilador, jogar bolinha no carpete da avó. Também. Eu tava na Penha, na casa do meu tio. Rapaz. Perto daqui, 20 minutos daqui de carro. Rapaz, os caras viu os caras andando de fuzil no meio da rua, mano. Você tá doido? É, Penha tem um negocinho esquisito lá na Penha. Você tá maluco, velho? Eu falei, você tá doido. Ah, Penha, o Fábio também anda de fuzil no meio da rua, qual é o problema? Não, mas ele é policial, pô. Mas ele é a lei, pô. Eu tô falando um cara normal com fuzil. Apesar na mão. Que... No meio dos caras, tipo assim, vou entrar ali no sacolão, igual os carioca falam, vou entrar ali no sacolão, vou comprar uma cenoura, caraca, mano. Inclusive, eu tenho um fuzil que é cautelado pra mim, né? Aí eu fica comigo, junto, tipo, junto com a pistola. Aí eu, ele tem até nome, Luiz Augusto. Tô louco? É? Botou nome na arma, ô louco. Ué, todo mundo botar nome nas espadas, por que não pode botar no fuzil? É. Pois é. Pô. Só botei nome no Ronaldo, só. A gente botava nome nos botãozinhos de futebol de botão, pô, vai botar no fuzil. É besta. No flip que eu jogava lá na minha outra casa, lá onde que eu morei, o dono do boteco era no boteco. Quando ele ficava puto que juntava muita criança e não queria sair do flip, ele soltava o cachorro. Cachorro, aquele grandão, mano. Cachorro em pé era o dobro da minha altura. Tá doido. Ele soltava mesmo. Isso nem é queimação de pauta, né? A pauta tá... Não, eu não queimei pauta não, já tô flamejante aqui. Se tiver um cast de fliperamas parte 2, Flávio tá animado já, né? Já contou tudo não, aqui. Não, aqui contei tudo, calma. Pronto, parei já. Só molhou o bico. É. Hoje eu tô escutando comecei a escutar a saga de Poseidon. Ah. E aí, que achou? O que você achou? Hã? E que achou? Cara, que cachorro? Porra, que? Eu não sou cachorro, falando... não. Que cachorro? Que? Você fica falando mal da porra do Shun, porra. Não, ninguém falou mal do Shun. Ninguém falou mal do Shun, não. O que disse isso? Ah, claro que sim. Fico falando que ele é viadinho. Não, que barbaridade. Nunca falamos. O Shun é incompreendido pelo Ocidente. Com certeza. Falamos disso lá. Ei, você tá ligado que lá. Se você tivesse na casa de Libra, ele ia te esquentar também. Vai fora. Ué. Ué, não gosto que chame o cara de viadinha, mas tem que o cara esquente você. É brotheragem, cara. É um negócio de amigo, pô. Você sabe qual a... Deixa eu apresentar primeiro o Tele Fábio aí, o Jorge, que entrou pro Machine, e o Jorge, companheirão nosso lá do Anime Sphere. Fala só de animes de piratas elásticos. Ah, não é só de One Piece, não. O nosso último episódio de série mesmo foi uma entrevista com o Ricardo Fábio. Saúde. Olha aí, ó. Beleza. O Fábio, pra quem não sabe, é o cantor da abertura de Dragon Ball GT. É. Opa. One Piece tem um zilhão de episódios, não dá pra acompanhar, não. Eu tô acompanhando. Fora 400 episódios de Feeling, aí quebra pior que, quebra pior perna, que não. Quebra a perna de qualquer um. Então. Pior que não, o One Piece quase não tem One Feeling. One Piece é é um dos poucos animes que tem pouquíssimos fillers. Pouquinho mesmo, cara. Mas quando tem, também quebra a perna do cara, mano. Não, cara. Uma semana, duas. Pra mais, mim, dois, pra mim o anime todo é um filler. Vamos lá, vamos continuar. então vamos lá, então. Bora. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, muito triste com todos esses momentos desanimadores. Ué, o que eu tenho que falar agora? Quebrou minhas pernas, tá ligado? Porque eu tô sempre acostumado a falar. E comigo aqui agora, Eduardo Filhote, só que ele não tá... Quebrou minhas pernas, cara. Que merda, olha só. Vamos de novo. Vocês sabem o que é falar quase 5 anos o nome da pessoa e de repente do nada a pessoa não tá? Porra. Eu sei como é que é, relaxa. Eu acho que é um dos poucos casts que o Edu não tá aí, mano. Sim, Edu. Falo nada pra você, viu, Denil? Olhei o... Ah, agora Denilson, agora eu sou Denilson. Que pariu, mano. Hoje tá osso. Ai. Agora virei o Gilson de novo. Neilson. Vamos lá. Ai, meu Deus, tô chorando. Também junto, hein? Só um minutinho aqui que eu vou responder uma mensagem. Você poderia colocar depois do vamos pro cast, do tipo assim. Vamos pro cast. É, aqui a gente não faz essas... Se tu faz isso lá no Anime Sphere... Mentira que você fez no dia do Top Gear. Você imitou o carro. Vamos lá, então. Antes da gente continuar aqui, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Só um minuto, por favor. Tá bom. Aí vai abrir a câmera, ele pelado, pra deixar a gente mais triste. Ai, vista, bom, deixa eu começar aqui. Pessoal, vocês sabem que Ok. O Spider tá mais sumido que tudo. É. Olha aí como o Edu tá faz mais... falta, né? Olha como o Edu faz falta. Ninguém botou o Skype a gravar. É, ainda bem que eu gravei aqui no OBS. É. Eu gravei aqui no Audacity. O Spider tá mais sumido que dinheiro da minha carteira. Ô, louco! Nossa, o Spider não morreu não, viu? Realmente. Sumiu. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Jorge, obrigado, cara. Você, obrigado por ter aparecido aí de última hora aí. Desculpa ter feito isso. Sabe que eu gosto de programar as gravações aí, mas... A ideia era nunca mais te chamar, mas não teve jeito. Ah, tá vendo? Aí, ó. Aí não, hein? Teve que bancar o Zagalo, teve que engolir, tá vendo? Boa. Ai. E, Fábio, então agora eu acho, né, finalmente, seja bem-vindo aí, equipe, cara. Tudo de bom pra ti aí. Opa, tamo junto, então. Beleza. É isso aí, então, pessoal. O Flávio tá saindo saindo choquinho de Super Saiyajin 2, eu acho que esse foi o momento mais triste pro Flávio. Como convidado mais antigo, também te dou as boas-vindas ao MachineCast, velho. Valeu, meu irmão. Caraca, aí, ó. Jorge gravando tem 13 letras, hein, Jorge? Opa, eu falei pra vocês, é estilo Zagalo, velho. Rapaz, eu já tô tanto tempo aqui que eu já achei que já era efetivado. Ô, louco! Tanto eu tempo, até, 10 eu episódios só? Eu até falava piada como efetivado. Olha aí, 10 efetivado, igual, sim, como estagiário. Não, porque a coisa é tipo casa da sogra, né? Tu chega no primeiro mês, o cara, né? Ô, Flávio, o cara... Seis vezes tá com o pé em cima do sofá. Ô Flávio, o cara tá 10 episódios aí e já acha que é efetivado. Tu tá assim, 80 episódios e até hoje não é. É, pô, vou fazer 2 anos, cara. Mas o Flávio é efetivado como estagiário? Não, estagiário não é efetivado, ele é terceirizado. É. Ah, bom. Entendeu? Deu merda, primeiro a rodar o estagiário. É. Ele tá. Galera, tanto, que no, tanto que o segundo episódio, ele entrou, o segundo episódio ele nem gravou porque tinha muita gente e sobrou quem? Cara, vou nessa, vou jantar. Tchau pra vocês. Tchau, Nilson. Não, mas eu ia ser efetivado, cara, 2 vezes, mas aí. Não eu tava. Não pude, né? Comparecer na gravação. Pô, tinha festa e tudo. Bola de gás, chapéuzinho, tudo. Língua de sogra. Faixa, igual do Leon, tá ligado? Foi quase a efetivação quase da recepção do Leon lá do Resident Evil 2. É. Porra. Não tinha ninguém. É. O Leon não foi. Falou, galera. Abraço pra vocês, hein? Tchau, Nilson. Tchau, até. Abraço. Então tá, gente. Eu tô saindo aqui também. Boa noite pra vocês. Tudo de bom e valeu. Também vou lá comer. Valeu, rapaziada. Certo. Tchau. Você acabou de ouvir MachineCast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.